zica, sai pra lá. Só os corre que vai colar. Quem não é descabelar, por aqui não vou banguar. Na migué assim eu vou, pois fudido cês levou. Muitos aqui fraquejou no sonho do cantor. Pra mim não importa a cor, admiro o amor e todo sofredor. Quem não fraquejou, correu atrás e conquistou. Na corrida não pangou, São Roque emocionou. E a penca trincou, com dinheiro ou sem dinheiro, essa é a minha cara. O tempo aqui não para, por isso mano, chega trincando. Representa dispensando o cano. E pode ter certeza que o rap me faz bem. Não mude desse jeito, tem pra ninguém. Eu tô dizendo que é bom, mas nunca talaricão. Responsa de montão, aqui alemão, cê blá blá blá, louca. Eu sou coisa, mas vou falar. Respeito é pra quem tem. Se liga aí, trotão, com a penca é rapidão. Papel e caneta na mão, fazendo a revolução. Apoiado pelos irmãos, XD, Luiz e Bocão. Só sangue puro cola, quem não é nem cola. Faça a minha hora, esquema certo. Agora eu tô na cena, sintoniza antena. Certo, trotão, rap é o som, tá ligado? É eu que vou na fita, descontrolado. Eu vou ligeiro com a fé, sempre esperto, né? Só no sapatinho de migué. Eu trilho meu caminho, pois não sei qual que é. E por isso eu canto assim, ó. A correria não é pouco. Encara só os loucos, entrou no jogo, não tem troco. No mundo que vivemos não tem bobo. Por isso eu digo assim. Seja de atitude, honre a negritude. A correria não é pouco. Encara só os loucos, entrou no jogo, não tem troco. No mundo que vivemos não tem bobo. A luta é diária. E só quem é faz parte dessa tribo. Arrepiando no estilo, não é traíra, cê é do bem. Firmeza, correr, bater de frente. Lobo fiel e não treme. Esse é o time que eu confio também. Quantas histórias magoam em cena. São quando os picos atrasolado merecem uns box. Então procuro sair bem dessas crises e outras coisas que traz ira. Nem vira, pode colar quem vem aí. Opa, trombei o Danilo, ha, moleque nunca deixou a desejar. Arthur, amendoim, cê pausolando, né não até o osso. Quem moscar vai ficar feio na foto. Osimeire no peão até o Santa Rita. Considerado humildão, vou levando a vida. Se pipocar que são vários obstáculos, peço a vocês muito amor também. Ideia quente na mente, sem quebrar corrente, ha. É o enxame sempre em frente, assim nós vai quente. Louco é pouco aí, trinca, representa. Não tô de brincadeira, passaremos dos 90. Quem cansa, senta. Quem não cansa, segue em frente pro arrebenta. Então tenta, quero ver chegar aos 40 sem perder as ventas. Bango ficar pra trás. Dinheiro e mulher, eu quero mais. Eu tô no rap, corro risco, mas eu não desisto. Filme triste de Pirituba, tá bem-vindo. São Roque, assisto, muita fé em Cristo. A correria não é pouco, encara só os loucos. Entrou no jogo, não tem troco. No mundo que vivemos não tem bobo, por isso eu digo assim. Seja de atitude, honre a negritude. A correria não é pouco, encara só os loucos. Entrou no jogo, não tem troco. No mundo que vivemos não tem bobo, por isso eu digo assim. O bom rap contamina, atinge a maioria. Então entendeu a pegada? Não. Quando chega no refrão, a correria não é pouco. Todo mundo junto, que é o seguinte, sem falhar, hein? É, como ficou, mano? Você demorou pra caramba, hein? Morrão, mano, isso aqui, hein? Então, fizemos um som aí, mano. Puta, na sequência aí, se quiser fazer um som aí na humildade aí, ó, pega o microfone e fica mais, né? Demorou, outro.